Gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Oh, come on, man. My mom told me today before she went away to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast, episódio 43. Estamos agora aqui nos Estados Unidos, terminando o verão americano, então os últimos dias de calor, mas o outono já está aparecendo, assim, então outono aqui quer dizer começo de aula, e eu pensei assim, uma pessoa que seria interessante, seria uma pessoa que está estudando nesse momento, mas ao mesmo tempo trabalhando, fazendo parte de um projeto muito interessante, que é o Google Summer of Code. E acho que vocês já devem ter lembrado que eu fiz um episódio uma vez, como foi a Luciana, e ela fez ela também participou desse projeto do Google Summer Code, pelo projeto GNOME, e dessa vez eu tenho então aqui comigo uma pessoa que eu conheci tem pouco tempo, eu fiquei sabendo um pouco do trabalho dele a partir do Planeta GNOME, e então eu vou deixar ele falar um pouco mais pra gente, é o Felipe Borges. Tudo bem, Felipe? Olá, tudo bem, Og? Tudo bem, todo mundo aí que tá ouvindo? É uma honra estar aqui no Castalho Podcast, o podcast que eu ouço bastante e tá falando com pessoas tão importantes assim da comunidade de software livre brasileiro. Obrigado. Obrigado você, cara. Com certeza. E você é mais uma pessoa também, então, que tá participando aí dessa mesma comunidade, que é uma coisa bem interessante. É, bem, então, vamos começar do começo, né, cara? Tipo assim, de onde que você é? Eu sou do Rio Grande do Sul, do sul do Rio Grande do Sul. Rio Grande, é a cidade que dá nome ao estado, assim, extremo sul do Rio Grande do Sul, quase fronteira com o Uruguai. Ok, então, mais uma pessoa do sul participando. Me parece, assim, que essa área está muito boa de morar aí, porque tem tanta gente interessante fazendo coisa muito bacana por aí. O que, que você faz, Felipe? Bom, eu estudo e participo dos trabalhos de software livre. Só isso, ainda não tenho nenhum trabalho, né? Mas qual a área que você estuda? Eu faço ciência da computação na Universidade Federal de Pelotas, que fica a 60 quilômetros daqui. Aí durante a semana eu moro lá, final de semana eu volto aqui para casa dos meus pais. Saquei. E você então fazendo ciência da computação, então eu vejo a conexão aí, você participando de projetos open source, principalmente do Google Summer Code. Mas como é que foi que você entrou nessa aí? Como é que você decidiu participar do Google Summer Code? Eu entrei mais pela ideia do projeto GNOME, que é um projeto que eu venho contribuindo com tradução faz uns 2 ou quase 3 anos, mas bem, não com muita frequência, assim, mas eu tenho participado. E aí eu assisti a palestra da Carol Smith no FISLI 9, não, no 10, e aí ela falou sobre o projeto, e que era muito interessante. Eu também acompanhei os brasileiros que participaram, como a Luciana, como o Vinícius, e aí saiu o interesse de poder fazer parte da comunidade GNOME programando, né, já que eu estava começando a programar na faculdade, estou no quinto semestre, eu achei que era hora de contribuir ainda mais com o GNOME. Tá, mas aí, então, quer dizer, foi baseado, né, nessas palestras que você viu, o processo em si foi uma coisa complicada, como é que, se eu sou um estudante hoje, como é que eu faço parte do Google Summer Code? Para participar tem que ser um estudante de uma universidade, tem que selecionar alguma organização, como a GNOME Foundation, como a Mozilla, e submeter uma proposta durante o período de admissões. E, por exemplo, cada projeto pode ter o seu critério de seleção. O GNOME tem um critério de que o estudante tenha submetido algum patch primeiro, não precisa ser algo muito grandioso, mas só para saber que ele conhece os mecanismos, o Bugzilla, o controle de versão, conhece como a comunidade funciona, e aí é feita a seleção. A seleção é feita por um mentor do projeto que tu está aplicando e uma comissão na GNOME Foundation que é responsável por GNOME Outreach Program e o GSOC. Certo, então, se eu me lembro corretamente, as pessoas, as entidades, né, essas pessoas que participam do Google Summer Code, e no seu caso, o projeto GNOME, um grupo do GNOME, então, foi lá e falou assim, essas são as ideias que nós queremos, então, que colocar pessoas para trabalharem, né? E as propostas, então, são publicadas e os estudantes que estão interessados em participar disso escolhem uma das propostas, não é isso? Isso. Então, a sua proposta, eu vi aqui, eu dei uma olhada no seu blog, eu vi que parece, então, que você foi aceito no dia 25 de abril, se eu não me engano. É, parece por aí. A proposta, então, que você... Primeiramente, fala para mim das propostas que estavam disponíveis e qual foi a que você escolheu. Bom, o projeto que eu já tinha contribuído, então, que eu estava apto a aplicar para uma proposta, é o Nome Documents. Então, o Nome Documents tinha o projeto de criar um diálogo para propriedades de arquivos no Nome Documents. Tinha como tornar ele compatível com o Microsoft SkyDrive. E esse projeto meu, que é o dos dispositivos removíveis. Mas tinha projetos em outros aplicativos, mas eu não tinha trabalhado com eles ainda, então... Uhum. Mas por que você escolheu esse exatamente, então, essa ideia? Bom, eu tinha contribuído com patches no Nome Documents antes para gerenciar arquivos locais, então eu já tinha essa experiência com o DIL, que é essa biblioteca do Nome de gerenciar arquivos de entrada e saída, e dispositivos removíveis, volumes, fazem parte dessa biblioteca, então eu já sabia mais ou menos os caminhos. Então, para mim foi o mais intuitivo a escolher, assim. Ah, tá. Então essa era a parte que eu estava faltando, porque eu sei, né, você mencionou, você fez traduções, mas aí então eu não sabia dessa parte. Quando você mencionou que um dos quesitos é você conhecer mais ou menos os processos, os protocolos usados, né, nas entidades que você está querendo participar, eu pensei que você tinha, quando você mencionou de ter patches e tal, eu pensei que você tinha, estava... se referindo a traduções, mas então você já tinha participado. Tinha código mesmo. Tá legal. Então, esse GNOME Documents que você mencionou que você está trabalhando agora é uma coisa relativamente nova, é parte do GNOME 3, né? Não existia antes. Isso. Então, ele me explica, por exemplo, eu sei que a parte que você está trabalhando é na parte de indexação de arquivos para esses dispositivos removíveis, né? Ou seja, eu acho que em português, chama pen drive, né, que vocês falam isso. Em português. Então, você pega um pen drive, você pluga ele, você conecta ele no seu computador, no seu sistema, e você então quer que o GNOME Documents automaticamente indexe os arquivos. Isso. Tá, como é que funciona? Me explica para mim, então, esse recurso não existia, você entrou nesse lance do Google Summer Code justamente para adicionar esse recurso. Como é que foi o processo de você, então, você já tinha um pouco de conhecimento das bibliotecas, mas como foi esse processo de implementar esse recurso? Bom, o GNOME Documents, ele é basicamente uma interface, ele roda em cima do Tracker, que é um programa criado pela Nokia antigamente, para indexar arquivos e criar objetos em relação aos arquivos. A ideia é que o usuário não precisasse mais gerenciar os arquivos diretamente pelo sistema de arquivos e começasse a gerenciar os objetos que eles representam. O arquivo de música é um objeto que tem artista, como valores ele tem artista, álbum e coisas assim, duração. E o mesmo para os documentos. O GNOME Documents, ele pega esses dados do Tracker e coloca ele numa interface fácil de gerenciar, de compartilhar e coisas assim. Então, o meu trabalho começou no Tracker, para fazer com que o Tracker tivesse uma API, uma API capaz de servir ao GNOME Documents com os arquivos dos dispositivos removíveis, os pendrives. Então, eu tive que fazer alguns métodos na API do Tracker para poder usar eles depois no GNOME Documents. Então, foram praticamente dois projetos, não foi um projeto muito direto no GNOME Documents. O trabalho do GNOME Documents é interface gráfica, praticamente. Certo. Bem, então, aí você entrou no Google Summer Code, você tem um mentor, o nome dele é o Cosimo... Como é que pronuncia o sobrenome dele? É Sete? É italiano nele, não é isso? É, eu acho que é Secchi, ou Sete. Secchi, esse é Secchi. Bem, então, você, claro, que mora no Brasil, o seu mentor... Eu acredito que ele mora na Itália, não sei onde que o Cosimo mora, mas Como é que é esse processo, então? Você foi aceito, beleza. Como é que você, então, entra em contato? Como é que é esse processo de interagir com o seu mentor? Bom, a gente conversa bastante por e-mail, no IRC, no canal do Documents, na Freenode. Basicamente, a gente determina as metas por e-mails, eu coloco no meu GitHub, ele faz pull requests, ele comenta os commits. A gente não tem tanta interação assim, é mais um feedback dele com o meu trabalho assim. Então, por exemplo, me parece, baseado no que você mencionou, é que você é muito bem. Deixa eu tentar ver se eu consigo. Às vezes eu tenho dificuldade de falar algumas palavras em português, mas você é proativo? Existe essa palavra? Você é proactive? Um tanto quanto mais independente, eu diria. De que a gente traça as metas, eu trabalho, ele dá sugestões, e exatamente. Quer dizer, então, usando o português popular, né, você toma iniciativa, é isso, né, que eu estava Exato. dizendo. Então, você acha que se uma pessoa, se você não é desse tipo de pessoa, se você não toma iniciativa, você acha que o processo, a forma como que o Google Summer Call funciona, você acha que uma pessoa que não toma iniciativa teria mais dificuldades? Ou isso é relativo com o mentor? O que você acha? Eu acho que teria um pouco de dificuldade, sim. Eu acho que com software livre em geral funciona assim. Tu tem que ter a coragem de contatar o pessoal, conhecer os nomes, mandar e-mail para a lista, dar a cara a tapa de divulgar um código que talvez tu aches que não vai ser aceito, que tu vai tomar muita porrada no review depois, no patch, o cara vai dizer que tá horrível. Mas tem que ter essa coragem inicial. E eu vi mentores, eu tive na Guadec, conversei com vários estudantes e conversei com pessoas da comunidade e vi mentores mais proativos, como a gente está falando, assim, que eles contatam muito mais frequentemente os seus interns, os seus estudantes. Mas eu gostei do modo como eu e o Codzimo estamos trabalhando. Eu tive a oportunidade de conhecer ele lá na Guadec, foi bem legal, acho que está rendendo bons resultados. Ah, pô, legal. Bem, baseado no seu blog, aparentemente, então, você basicamente terminou o que você tinha combinado de fazer. Me parece que você tem só alguns toques finais, alguém tem que fazer um code review, mas você então terminou o que você tinha que fazer. O código está praticamente funcionando. A gente precisa fazer alguns polimentos. Tem uma feature que infelizmente não deu para cumprir no prazo, mas eu já estou assumindo que eu vou fazer ela assim que terminar o Summer of Code agora na segunda-feira, que é o de importar os documentos, copiar eles da mídia removível, não só indexar eles, mas fazer uma cópia para o diretório de documentos do usuário. E praticamente é isso, eu tenho que dar uma polida na interface, assim, porque funcionamento do código, a parte de back-end já tá completamente funcionando. Ainda não foi puxado para o master, assim, não foi levado pro. Não está em código, não está no diretório padrão dos projetos do Tracker e do GNOME Documents, mas isso é só com os mantenedores deles para aceitar e passar. Saquei. E olha, eu conheço o Tracker já de um bom tempo. A mim parece que o tipo de conhecimento, o tipo de background requerido para alguém trabalhar, talvez, no GNOME Documents, fazendo o que você está fazendo, e no Tracker, são áreas bem diferentes uma da outra, ou eu estou enganado? Ah, eu acho bem diferente. O Tracker é o desenvolvedor back-end, o cara que trabalha direto com o C, com o baixo nível da biblioteca GNOME. Tu tá fornecendo um serviço, tá fornecendo uma plataforma para outros desenvolvedores. Em contrapartida, o GNOME Documents é o desenvolvedor de aplicações desktop, é o desenvolvimento de mais alto nível, em JavaScript, que é uma linguagem com alto nível de abstração. Então é um trabalho bem diferente, assim. É, pode crer, eu imagino. Qual foi, assim, na sua opinião, qual foi uma das coisas mais difíceis, um obstáculo mais difícil que você teve, se você teve algum, é claro, nesse processo todo, nessa parte do aprendizado, de implementar essas coisas todas? Eu acho que usar a glib no Tracker foi o mais difícil, porque é um projeto muito grande escrito numa linguagem com uma abstração não tão alta quanto o Python e o JavaScript, que são linguagens que eu trabalho bastante. E a comunidade do Tracker também é uma comunidade um tanto quanto conservadora para esses paradigmas de usar o Tracker como back-end para aplicações novas como o GNOME Documents, que é uma aplicação que tem o objetivo de inovar o desktop. Então, eu tive bastante resistência do pessoal da comunidade do Tracker de aceitar essa nova perspectiva que a gente quer encarar o Tracker para o nosso ponto de vista, e que seria ideal as outras aplicações que usassem o Tracker como back-end encarassem ele assim como uma plataforma e não como um programa em si. Mas mesmo assim você conseguiu talvez quebrar um pouco a barreira, porque me parece que você tem patches e podem ser que eles vão ser aceitos então no Tracker. A gente conversou bastante, inclusive na Guadec, o Codzimo conversou com o Martin, que é um cara que é dos cabeças do Tracker. Eu conversei com o Sam, que também é um dos desenvolvedores lá, e eles estão bem entusiasmados com a ideia, porque vai trazer um novo uso para o Tracker, porque o Tracker estava meio que abandonado, e a partir do momento que o GNOME Documents for usar, agora tem uma nova tendência de aplicativos novos para o GNOME 3 que vão usar o Tracker, como o Photos, que é o Debash Ray que está desenvolvendo, que é basicamente o GNOME Documents para gerenciar fotografias e arquivos de imagem. E também talvez usar o Tracker como back-end para o Notes, que é um outro programa para notas, recados tipo Tomboy Notes para o desktop GNOME 3. Então, a gente está adequando a API do Tracker para que ele possa servir melhor essas aplicações. E eu acho que eles estão bem entusiasmados com essa ideia de mudar a perspectiva do Tracker. Então, me parece então, que vocês, de uma certa forma, trouxeram um pouco de sangue novo aí, uma injeção de adrenalina no projeto Tracker, então. Eu acredito que a gente trouxe uma nova abordagem pro Tracker que não tinha sido explorada ainda, e eles gostaram, assim, de ver o projeto dele sendo usado para servir mais aplicações, assim. Mais gente vai usar o Tracker indiretamente. Pode crer. Uma dúvida que eu tive aqui, cara, enquanto você estava explicando para mim como funciona o GNOME Documents, é, tipo assim, então, eu tenho esse pendrive, está cheio de documentos, eu vou, conecto ele, plugo ele no meu computador. Da forma que vocês, então, desenvolveram ele, a parte de indexação acontece imediatamente ou é uma coisa que o usuário tem que aceitar? Aparece um promptzinho, fala, você aceita fazer isso? Aí você tem que interagir. O GNOME Documents tem um conceito que é o de collections, que são os grupos de documentos. Toda vez que tu plugares um pendrive no teu computador e o GNOME Documents estiver aberto, ou tu abrires o GNOME Documents depois disso, vai aparecer uma collection do pendrive. E a partir do momento que tu clicares nele, tu tá basicamente dizendo, eu quero acessar os dados. Aí ele vai fazer uma chamada pro Tracker dizendo, mandando o Tracker indexar esses arquivos. Então a indexação não é automática, né? Plugar e indexar. Tem essa ação de o usuário quer acessar os dados, para a gente poder mostrar os dados para o usuário, o Tracker precisa indexar. Então Ele faz essa chamada. Tá, mas então, Edson, a parte que você está trabalhando é justamente para dispositivos removíveis. Então, tá bom, então eu vou lá e eu clico. O que acontece a partir do momento que eu removo o pendrive? Os dados continuam no sistema ou eles simplesmente desaparecem? São removidos? Não, por enquanto eles desaparecem. A gente está trabalhando agora, nessa fase final agora, e eu vou continuar trabalhando após o final, para que o usuário possa importar os documentos, fazer a cópia deles para o disco local. Mas por enquanto a ideia é navegar nos documentos, porque o GNOME Documents permite que tu leia os documentos dentro do aplicativo. Ele não abre o eVince, por exemplo. Saquei. Então, o pessoal que está escutando e é usuário do GNOME, quando é que você acha que o seu código, as suas modificações, esse novo recurso vai aparecer para o pessoal começar a usar, a partir de quando? Eu acho que para os usuários mesmo, acho que no GNOME 3.6 já vai estar tudo integrado. O 3.5 agora, bom, as distribuições dificilmente vão empacotar, então vai estar no GNOME para quem baixar do Git e compilá-las. Mas nas distribuições, eu acho que no 3.6 já vê. Bacana. Tá bom, então, olha, você participando desse negócio aí, me parece, desse processo todo aí, me parece uma coisa que não é tão fácil, me parece até bem complicado. Mas você é um estudante, você está na universidade. Como é que você está conseguindo, então, ter tempo? Como é que você consegue balancear a vida, seus trabalhos de escola e interagir com essas pessoas que estão em horários diferentes, né? E mesmo assim, você está aí entregando o produto que você entregando o que você prometeu que ia fazer. Você está aí dando conta do recado. Como é que você conseguiu fazer isso aí, cara? Deve ser muito difícil. No início do ano, eu já planejava que esse ano eu ia submeter uma aplicação para o Summer of Code. Antes mesmo de saber se tinha sido aceito, na hora de fazer as matrículas da universidade, eu planejei meus horários para que eu pudesse ter pelo menos as noites livres, 5 ou 6 horas à noite para poder trabalhar só nisso, que aí fechava essas 30 horas semanais, que é o que o pessoal recomenda para o Summer of Code. Eu também conversei com o Codzimo para a gente dar uma sossegada durante o período de exames, já que a faculdade aqui é por semestres. Então, final de julho tinha as provas finais e coisas assim. Então, teve uma semana que eu fiquei inativo para fazer as provas. E agora, nessa parte final, eu contei com uma sorte, entre aspas, de que as universidades federais no Brasil estão em greve. Fazem uns 2 meses, mas a minha universidade segurou um pouco a greve, porque nós tivemos eleições, então a gente está uns 20 e poucos dias em greve. Então eu pude ir à Guadec sem faltar aula, eu estou trabalhando agora sem faltar aula, e comprometendo as minhas férias no final do ano, mas o Summer of Code é muito melhor. É uma experiência realmente muito interessante. Eu só posso imaginar, eu nunca participei, mas imagino como que deve... Eu tenho certeza que vai fazer um impacto muito grande. Cara, então, bem... Vamos pular para um outro assunto, que é uma outra coisa que eu tenho curiosidade, é que você, então, foi para o Guadec, então, e para o pessoal que não conhece, Guadec é um evento que acontece todo ano, que a fundação do GNOME traz pessoas de tudo quanto é canto do mundo, que participa de alguma forma, que colabora com o projeto GNOME, e traz eles para um lugar no mundo, essa última vez foi em A Coruña, lá na Espanha. E é pra justamente para discutir sobre o que vai acontecer nos próximos lançamentos. E acho que um outro motivo muito grande é para botar assim, fisicamente perto as pessoas que colaboram o ano todo, mas que moram em países diferentes e nunca se encontraram, e dar a oportunidade dessas pessoas se encontrarem e trabalharem juntos. Você teve essa oportunidade e, poxa, você então... Começou o Summer Code agora, eu não sei quanto tempo exatamente que você participa do projeto GNOME, mas me parece assim que foi bem bacana que logo de cara você já teve essa oportunidade excelente de participar. Como é que foi isso aí, cara? Como é que foi a experiência de você ir para o Guadec? Ah, se eu puder resumir numa palavra, é fantástico. Assim, foi uma oportunidade muito boa de poder estar em contato com pessoas incríveis da nossa área do software livre, da comunidade GNOME, poder conversar com gente que eu considerava os caras umas celebridades mesmo, assim, os ninjas do software livre, e também conhecer um monte de gente nova, os outros estudantes também, que a gente já tem alguns projetos meio que encaminhados aí de vamos trabalhar junto em algumas áreas, e foi fantástico. Ainda foi a primeira vez que eu saí da América, praticamente do sul aqui da América Latina, porque eu já tinha visitado só Uruguai e Argentina. Uhum. E foi uma experiência incrível, assim. E, tipo assim, uma coisa que eu notei é que você tem um blog e está escrito em inglês, e muito bom inglês, por sinal, bem escrito mesmo. Então, da onde que veio o inglês? A escola mesmo? Não, eu fiz curso de inglês por uns 2 anos, 2 e meio, por aí. E aí depois que eu aprendi os alicerces da gramática, assim, eu já achei que não estava me ajudando tanto quanto eu achava que estava me ajudando. E aí eu comecei a ler, ouvir música, assistir filmes, fazer o meu aprendizado mais independente, assim. Então... Eu pratico inglês constantemente, mas não formalmente. É porque eu imagino que grande parte do seu projeto, do Google Summer Code, foi ler documentação e documentação em inglês, sim, não é isso? Exato. Então, você, então, quando você foi na Espanha, primeira vez então que você foi na Europa, você pode comparar, assim, como é que foi a Espanha comparado então com Brasil, Argentina, Uruguai? Bom, a Espanha, a primeira coisa que eu notei, assim, que eu percebi foi a urbanização. Talvez seja algo do primeiro mundo, que eu nunca tinha presenciado, mas as calçadas são grandes, as ruas são limpas, esse tipo de coisa, assim. O povo também é bem disposto a ajudar. Eu pensei que o pessoal ia falar, estar mais apto a falar inglês, e não foi tanto assim. Mas como eu sou dessa região aqui da fronteira com o Uruguai, a gente tem muitos uruguaios convivendo com a gente, tem vizinhos uruguaios, coisa assim, eu consigo entender eles. Eles não me entendem tão bem, mas a comunicação começou a fluir. E a Coruña é uma cidade muito linda, com praia, com vários pontos turísticos. Eu gosto bastante de história e tem a Torre de Hércules lá, que é uma torre cercada de história pela construção dela, quem construiu, quem não foi, tem ideias de que teriam sido os romanos construídos. Então, o evento fora da Guadec também foi uma oportunidade fascinante. Você participou lá daquela. Tem aquele evento onde vai ter quem come mais sorvete? Chegou a participar desse? Não, não participei. É legal. Não ia dar conta, eu acho. Pô, legal. Então, quer dizer, realmente essa experiência do Guadec é bem bacana. Então, o que é que a gente pode esperar de você em termos do seu relacionamento com o GNOME, o GNOME Documents, Open Source? O que nós podemos esperar de você aí no próximo ano? Bom, além de terminar essas coisas que eu prometi para a comunidade do GNOME Documents, eu também já estou com um branch quase pronto de sistema de favoritos para o GNOME Documents. Eu também tenho um pouco de código que não está muito maduro ainda, mas para que o EVINS, a libEVINS, na verdade, que é a biblioteca que carrega os PDFs do GNOME, possa interpretar EPUBs, que são os documentos de e-books, e eu estou com um pouco de código para parciar esse formato e trazer ele pro EVINS, que aí o GNOME Documents ia poder abrir também, para que a gente possa desenvolver no futuro uma experiência de leitura de e-books no GNOME, de criar um programa, por exemplo. Tem um projeto também dessas aplicações para o GNOME Trace, que é o Reader, que é um programa para gerenciar e-books. O usuário vai poder comprar os e-books da Amazon diretamente pelo aplicativo e ler eles, e tudo vai rodar no, na libEVINS, e a libEVINS tem que interpretar EPUBs para isso. Então, não está rendendo muito ainda, mas é algo que eu vou compartilhar logo, logo, aí a comunidade vai dar conta de botar para cima a ideia, eu acho. Pô, que bacana, cara. E algum plano de também adicionar suporte para MOBI, aqueles arquivos do Amazon, do Kindle? É, eu acho que seria mais difícil por causa do problema da paginação, de que eles não usam a mesma ideia de paginação. A gente teria que criar um cálculo de altura para paginar, mas também deve ser trivial depois que a gente fizer os EPUBs. Eu acho que é uma coisa que dá para integrar, assim. Tá legal. Então vamos lá. Chegamos agora no top 5. Eu já dei até uma pesquisada no seu Last FM, mas só para ver o que você estava escutando hoje mesmo, estava dando uma olhadinha. Mas então, justamente por falar em Last FM, vou falar do seu top 5 de música. O que é que você curte? Bom, eu não gosto de usar os rótulos para identificar estilos, porque eu acho que música é estado de espírito e a vida imita arte e vice-versa. Então, os momentos de estresse têm determinadas músicas, os momentos de reflexão. Então, basicamente, eu gosto bastante de música brasileira, eu gosto bastante de hip hop, de black music em geral. Eu ouço bastante reggae, rap, um pouco de heavy metal, dependendo do momento também. Eu acho que se fosse para numerar os artistas, eu acho que o cara que é mais um que mais que faz mais parte da minha vida de fazer a trilha sonora da minha vida, o Immortal Technique, que ele é um rapper americano, e na verdade ele é peruano, mas mora nos Estados Unidos, que ele fala bastante sobre política internacional e esse tipo de reflexões sobre sistema monetário, coisas assim. E não me considero um ativista, mas eu sou um tanto quanto engajado nesse tipo de políticas de valorização de trabalho, políticas estudantis e coisas assim. E eu acho que essa temática dele aí é o que consegue me dar muita energia e reflexão sobre esse tipo de coisa, assim. Eu acho que. Então, eu acho que o Mojo Saiknik seria o número um. Tem também um artista brasileiro que eu conheci faz 4 meses, que é um cara que tem uma sensibilidade única para música, que é o Criolo. Ele faz um estilo meio que nova MPB, assim, ele canta desde bossa nova a samba, mas ele tem um background de rap, porque ele cantava rap antes. Então, o novo CD dele tem uma música de cada estilo, ele canta rock, ele canta bossa nova, tem até tango. E ele tem uma sensibilidade incrível, assim, que eu tenho muitos momentos, assim, de ouvir Criolo, principalmente quando tô tomando banho. Acho que ele é um artista fantástico, assim. Eu diria também Cavaleira Conspiracy, que já é heavy metal, que é uma banda que surgiu do Sepultura. Sepultura é uma banda brasileira de thrash metal. Talvez thrash, talvez groove. Mas o Cavaleira Conspiracy, além de ter toda essa. Ter toda essa temática que o Immortal Technique aborda, eles ainda conseguem trazer aquela energia que o heavy metal traz, então de gritar, de fazer força, então é algo que eu ouço bastante, assim. Um cara que é imortal, que tá sempre no meu MP3 é o Bob Marley, dispensa apresentações, né, então. Tem um cara que ele, infelizmente, ele, eu acho que por ser tão crítico, e por ter sido tão criticado pelo ativismo político dele, ele resolveu abandonar a música esse ano, que é o Lowkey, que ele é um artista completamente independente, assim, muito underground, e se não fosse a internet e a música livre, ele não teria tido o espaço que ele tem. Que ele é britânico, ele fala sobre os problemas sociais do Oriente Médio, principalmente porque ele é filho de iraquianos, e ele sofreu tanta crítica por tomar essas temáticas para criticar os, digamos que os governos direitistas das potências, que acabou que ele teve que desistir da carreira dele, as gravadoras fecharam as portas para ele, o pessoal começou a censurar muito ele. E inclusive eu conversei com ele uma vez no Skype e falei para ele que tinha brasileiros que ouviam a música dele, que eu inclusive traduzi alguns vídeos dele no YouTube. E era um cara que é completamente independente, assim, mas por causa da internet ele tinha essa potência de poder vir aqui e abordar essa temática na América Latina, assim, no sul do Rio Grande do Sul. Então, é um cara que ele não tinha essa habilidade artística tão grande assim para ser considerado um imortal da música, mas tinha uma inteligência, assim, e uma forma de ver as coisas que eu acho que não poderia deixar de citar ele como um dos caras que eu mais respeito, assim. Parece que eu estou vendo até meio que um tema, né, em todas essas bandas, essas pessoas que você mencionou aí. Apesar que você fala que você não participa dessas atividades, né, ativismo e tal, mas me parece que está no seu sangue esse tipo de coisa aí. O open source, de uma certa forma, até encaixa bem legal, né? Liberdade, toda essa anarquia de largar tudo que é proprietário. Não, eu acho que tem muito fundamento isso, mas eu acho que não chega a um ponto de um fanatismo da gente chegar num outro extremo e chegar a um anarquismo de não ter responsabilidade, não ter meritocracia e coisas assim. Mas eu acho que tem uma frase do Walt Disney que representa muito isso, e eu acho que representa muitas empresas de software livre que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas trabalhando, inclusive você trabalha na Red Hat, que a ideia é que a gente ganha dinheiro para fazer software. No caso do Walt Disney era para fazer filmes e não faça filmes para ganhar dinheiro. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que encarar as coisas. Eu acho que o dinheiro é uma moeda de troca, e só isso. A gente não pode encarar ele, colocar ele acima de outros valores. E eu acho que é por isso que eu tenho esse ponto de vista, assim. Não sou um esquerdista, mas também tenho as minhas críticas ao sistema monetário, assim. Pode crer. Tá bom, então o que que você assiste então para relaxar aí? O que que você curte ver? Ah, tem uma série que se chama Prison Break, que passou muitos anos já. Eu acho que terminou em 2006, mas eu já assisti ela umas 3 vezes, de ponta a ponta, todas as temporadas, que também tem essa temática, não tinha notado esse padrão agora, de lutar contra o sistema e coisas assim, é. Uma série que mexeu bastante comigo, assim, de pensamento crítico, de duvidar sempre das coisas, de acreditar que sempre tem uma conspiração por trás das coisas, mas também não ficar maluco com isso. Além disso, bom, The Big Bang Theory, que é uma constante aí do pessoal que participa do podcast, Pode escrever. que eu acho bem divertido. Uma outra série que não recebe tanta luz quanto The Big Bang Theory, mas é da mesma área, é The IT Crowd, que é o The Big Bang Theory britânico, que é muito divertido. É, Acho que. eu acho que foi ele que começou tudo, né? Talvez o Big Bang Theory foi baseado nele, eu acho. Acho que é por aí mesmo. E tem aquele ponto de vista britânico das coisas que torna o humor mais natural. Assim, a gente processa o humor na nossa cabeça ao invés de fazer a piada e rir do cara tropeçar. E eu acho que isso é bem divertido do IT Crowd. Bom, uma coisa que eu lembro do. Eu ouvi de novo. Um episódio que eu ouvi mais de 3 vezes, eu acho, foi do Djavan, porque é um cara que eu respeito muito e tive a oportunidade de conhecer também. E ele citou o Chaves. E você falou que não conhece o Chaves. Não, mas o Tem que. Chaves é aquele Chapolin, não é isso? Exato, são duas séries do mesmo cara, o Roberto Bolanes. E ó, é uma constante na vida de todo brasileiro que, infelizmente, você não mora no Brasil, não percebe essa influência. Mas o Chaves, inclusive eu estava assistindo agora há pouco, quando estava tomando café. O Chaves é fantástico. É genial e consegue ser um humor que pode assistir com teus filhos, com a criança, e assistir adulto depois e perceber um outro lado da piada, que é É, pode um crer. humor para todas as idades, assim, é fantástico. É, eu sei sim, foi engraçado, porque quando o Djavan mencionou, realmente eu fiquei meio perdido, sem lembrar o que que era. Mas aí depois eu me lembrei, porque, veja bem, a minha esposa, ela nasceu no México, então, tipo assim, ela já traz toda essa bagagem com ela. Toda vez que eu vou na casa do meu sogro não mora muito longe daqui onde eu moro aqui, vira e mexe tá passando, tem um canal, ele só assiste canal em espanhol, né, então... Não tem como chegar lá e não. Tem sempre assim, um dia que está passando, Chaves. E se não for o próprio Chaves, ou algum outro show, que, como você falou, o ator, ele criou tantos outros personagens, né? Então, está todo mundo lá. Então, eu sei exatamente o que você está falando. Uma série que eu comecei a assistir esse ano, que eu achei bem divertida, e tá aí o maldito padrão de novo, é Homeland, que é uma série bem interessante sobre um cara que volta do Afeganistão e tem uma agente da CIA que suspeita que talvez ele tenha sofrido uma lavagem cerebral pela Al-Qaeda e ele esteja conspirando contra a América. E aí a trama da série se passa justamente de, será que ele conspira, será que ele não conspira, quem está certo é a gente, e ele é considerado um herói por ter sobrevivido à guerra no Iraque, no Afeganistão. Eu acho que é uma série bem interessante também, eu tenho curtido bastante nos últimos dias, Pô, assim. cara, aqui nos Estados Unidos que é a terra das pessoas que acreditam nesses conspiracy theories, né? Então, uma outra hora aí, quando a gente não estiver gravando o episódio, a gente tem que bater um papo sobre esse tópico aí. Umas coisas muito interessantes. Vamos ter que marcar uma hora para conversar. Tá bom, e em termos de leitura, bicho, o que que você lê? Bom, eu acho que na leitura eu sou um pouco mais conservador, assim. Um autor que eu leio muito é o Pablo Neruda, que é aqui da América Latina, que é lindo, assim, é poesia, e ele consegue ver uma perspectiva da realidade comum de uma forma genial, assim. Eu acho incrível, assim. Bom, não saberia dizer um livro em particular dele, assim. Tem livros muito bons dele. Eu li uns 10 livros, mais ou menos, dele. Também acrescentaria um livro que eu gostei muito, que é Cidade do Sol, que é de um autor, acho que se chama Khaled Hassan, que é sobre umas meninas do Afeganistão que sofreram todo o problema depois que o Talibã começou a comandar lá e todos os direitos da mulher que são violados e coisas assim. E é um romance muito bonito, assim, de resistência, luta e coisas assim. Também tem os clássicos da literatura nacional. Eu acho que um livro que mexeu muito comigo quando eu estava na escola ainda, que eu tive que ler por causa de um trabalho e já ia lendo com aquele pensamento negativo de que, ah, livro chato da escola e coisas assim, mas que me fascinou bastante foi Os Sertões, que é um livro também em conta dos nordestinos vindo para São Paulo e tem todo aquele questionamento dos personagens da nossa limitação perante os fenômenos da natureza, perante o nosso contentamento com as perspectivas e coisas assim. É um livro muito, muito interessante. Tem um livro recente que eu li, que é de um autor novo, que é A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr, que é um livro que fala sobre o conflito entre os anjos e os demônios para no apocalipse, assim, no dia do juízo final, digamos assim. Então ele dá uma perspectiva fantástica, assim, do ponto de vista de fantasia, de uma grande guerra acontecendo entre o bem e o mal e o juízo final acontecendo. E com esse ponto de vista, com esse background de história e religião ao combate, assim. Então tem todas as citações históricas, tem seres fantásticos viajando pelas eras que a gente conhece por relatos da Bíblia, da Torá, do Alcorão. E é um livro muito bom, assim, é uma literatura nacional nova, um livro é do ano passado, eu acho, e é excelente. O Eduardo Spohr também tá vendendo ele de forma independente, sem editoras e coisas assim. Um livro técnico que eu tenho lido recentemente, que é Design for Hackers, justamente por esse meu trabalho no Documents. É um livro que eu achei bem interessante sobre teoria das cores, e ele é baseado em exemplos, coisa assim, mas eu não realmente não queria citar ele aqui como obra literária. Mas é o que você lê, pode ser qualquer coisa. Não, eu sei, mas não queria roubar o espaço do Eduardo Galeano, que é um autor da América Latina, que ele ultimamente tem feito livros de crônicas, ele ainda é vivo, e ele geralmente compila elas em pequenos livros sobre... separando elas por temáticas. Então, ele também tem essa... Eu acho que essa singularidade que o Pablo Neruda tem de captar uma perspectiva completamente diferente das coisas cotidianas, assim. Então, o Eduardo Galeano tem um livro dele que é Mulheres, que ele fala sobre as personalidades das mulheres, traçando padrões com fenômenos que a gente conhece da nossa vida cotidiana. É genial. Também tem As Veias Abertas da América Latina, que eu acho que é o maior clássico do Eduardo Galeano, que fala sobre os históricos de luta da América Latina, e aí já volta para aquela... Estou descobrindo uma personalidade. Eu não só faço podcast, mas também sou psicólogo. Ah, legal. Pelo que descobri. Eu acho que o Eduardo Galeano talvez seja o meu escritor favorito, assim, pela imersão que ele consegue na literatura, assim. Tem o Teatro do Bem e o Mal também, que é um livro fantástico dele. Que eu gosto muito dos livros, ele é uruguaio, eu gosto muito dos livros dele porque eles são facilmente disponíveis, esses livros pockets. Então eu compro sempre uma pilha nos sebos e coisas assim, e leio numa tarde, assim. É uma imersão bem legal. Foi bem interessante, então, porque se eu não tivesse conversado com você sobre o seu Top 5, eu não teria vindo esse lado seu, eu só teria vindo o lado hacker. Então foi muito bom, eu tô, assim, bem feliz que eu perguntei isso para você. E é justamente um dos objetivos, né, do podcast, perguntar o Top 5 justamente para expor esse outro lado. Então é muito interessante, eu tenho certeza que o pessoal que estiver escutando vai concordar, então... E eu só fiquei imaginando aqui, o dia que a gente se encontrar um dia, eu imagino o tipo de papo que vai rolar entre você, porque eu tenho umas ideias meio assim, eu sou meio também, não vou dizer que sou da esquerda, não, mas sou meio contra o que o pessoal... exato, eu faço muitas perguntas, exato, eu questiono mesmo, então... Acho que esse é o espírito hacker, né? É, pode crer. Dependendo de quem você estiver conversando, realmente. É. Tem gente que não curte muito isso, não, mas é isso mesmo. Bom, então, Felipe, cara, ó, muito obrigado mais uma vez. Eu sei que você aceitou meu convite, assim, com um pouco tempo de antecedência, mas eu fiquei muito feliz que você aceitou. Foi muito bom conversar contigo, conhecer mais sobre a sua pessoa. E realmente eu espero poder conversar contigo em pessoa um dia desses. Mas se a gente não puder também, antes disso, a gente conversa online. Tenho certeza que a gente vai bater uns papos muito interessantes sobre vários tópicos que foram conversados aqui. E, bem, eu também quero mencionar, eu recebi uma coisa muito bacana de uma pessoa que escuta o podcast, o João Carlos. Ele me mandou um e-mail um tempo atrás e ele sabe que eu gosto muito de história, e pessoalmente eu estou muito interessado em história brasileira, e ele mandou para mim dois livros da história brasileira que estão bem aqui atrás. Um chama Os Sertões, do Euclides da Cunha, e Capítulos da História Colonial, do Capistrano de Abreu. Então achei muito bacana, eu quero deixar aqui meu agradecimento para ele por ter mandado, e amanhã mesmo eu estou colocando uma surpresa para você no correio, João Carlos. Eu não vou falar o que é não, mas eu espero que você curta. E, por último, quero falar que se vocês estão escutando o podcast e vocês estão usando o iTunes, vocês estão usando o Mac ou o iPhone, não esquece de votar lá para eles, para ver se tem um pouco mais de... se o podcast fica um pouco mais reconhecido aí no mundo brasileiro. Aí, acho, gostaria mais de ver se o podcast consegue alcançar mais pessoas aí no mundo brasileiro. Então, Felipe, cara, mais uma vez, obrigado. Eu vou ficar aqui esperando ver o seu trabalho, que eu tenho certeza que o dia que você ver o seu trabalho no Gnome publicado, vai ser um sentimento muito bacana, né, falar assim, poder apontar e falar, fui eu que fiz isso aqui. É uma coisa muito interessante. E te desejo boa sorte aí no finalzinho do seu projeto, que dê tudo certo, que você consiga entregar tudo prontinho para a gente poder curtir, poder falar com orgulho. Ó, foi outro brasileiro que criou isso aí. Te desejo boa sorte, cara. Pô, muito obrigado. E muito obrigado também pela oportunidade de participar aqui. Tu é um cara que me ajudou no início da tradução. Eu não sei se tu percebe, porque tu lida com muita gente ao mesmo tempo, mas eu lembro que na minha primeira tradução eu traduzi alguma coisa errada e deu um desentendimento com outro usuário e a gente resolveu tirar essas dúvidas contigo e foi muito especial, assim. Então, putz, muito obrigado ainda pela oportunidade aqui de poder... É muito legal poder falar num podcast que tu ouve. E obrigado pela oportunidade de me apresentar pro pessoal. Bom, espero poder falar contigo também. Com certeza. Mais vezes, conhecer pessoalmente. Ah, com certeza. Você pode garantir. E ainda mais que a gente está sempre no mesmo canal do ERC ali. Facinho da gente conversar. Então, pessoal, para vocês que estão aí, mais uma vez, Felipe... Gente fina pra caramba, como vocês estão vendo, e trabalhando umas coisas muito interessantes. Você curte o Gnome, ou mesmo se você não curte o Gnome, mas a tecnologia é muito interessante. Então vale a pena vocês, então, depois dar uma olhada. E como sempre, vai ter link para tudo. Eu vou botar o link do GitHub, do Felipe, para vocês poderem acompanhar também. O Last FM, para vocês verem. Eu vou ter que dar uma escutada no Criolo, porque agora eu estou curioso para saber como é que é a música dele. Então depois eu volto o link para vocês também. E para todo mundo que está aí acompanhando pelo YouTube, tem algumas pessoas que estão acompanhando, obrigado, tá, por vocês ficarem aí acompanhando a gente. E até o próximo episódio. Até mais.